pessoa. Mas que é coluna ciente. Não tem a perna pela direita, agora ele está virando a base, não sei. Atenção, não é por volta de Navarro, Zuma. Lenda 312, no solo 120, lenda direita, chame o sol Salvador, 121, da Salada. Lenda direita, 219, chame 6312. Papagão, foi autorizado, decolar, pista 17, vento 140 graus, 119. Autorizado base, reporte final, estratégico. Reporte final, pistão ao sete. Estado autorizado, pouso, pista 17, vento 1, sexual graus, 119. Sumo. Oscar Papa Golf, decolado aos 22. Chame agora o controle, Salvador, 120, 208. 208, Golf. Controle é o Oscar Papa Golf. Papa Golf, Papa Golf. Contato radar no decolagem, saída Raborona, nível de voo 080, são 3 L para destino? 842. Aprovado já para destino, capitão Bosca, no Cabocha. Tem vazoar direto, subindo para o 080, sem restrição. Capitão Mosca, Golf, condição, Capitão Mosca, Capitão Golf, quando possível, chamado para pouso. Acima do pouso, 1, 2, 2. Sente. Zulu, controlado? Zulu, solo para os dois, veia. Libra direita no Oscar, no corte de frequência livre. Brasil 86, senhora identificação, chegada do Mar de Ona, desce, mantém nível de voo 090. Chegada inicialmente, o seu 986. Assim, quando espera 1 0 0 0 0 autorizado ali, é. Decolar título 0, vento 140 graus, 12 jet. Aqui decola 10, 9. Avião na 86, desce montanha, número 090, com o tráfego posição 12 horas, 30 milhas, rumo ao sudoeste, Charlie 402, visando 4.500 pés para a nível de voo, 080. Aeroporto Apagonte, de Montanha, nível 080, informe tráfego, posição 12 horas, 27 milhas, 12320 no rumo nordeste, cruzando nível de voo 190 para nível de voo 090. Agora avião 86, agora autorizado descida para 2010 sem restrições, que é legal na zero alavagem, utilizado final do procedimento do MS que se realiza a pista na zero, forma para estabilizar. 2000 sem restrições, 2019 chama estabilizando X-ray, não é mais bem. 095, chega em Recife, frequência 128.8, alterno 2.0. Eu, Vitor, Índia, Sierra, sem identificação, dessa via, remetendo para amigo de voo 090. Quatro sem identificação, dessa via chega da porta 406, que é na 019. Está na via 86, chame todos em frequência 198.95. É lá que se acerta. Torre Salvador, bom dia, está na via 186, na final, dona Zé. Está na via 186, é justo no 019. Tira a transmissão, guarda o telefone pulso. Guarda. Navio 186, autorizado pouso pista no zero, vento 140 graus, 1.3. TV pouso no zero, tá, navio na espera. Tango, Oscar, Papai Golf, 56 milhas, afastado do Rio de Salvador. Diretamente para Fora Golf, para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 128.35, alternando 23.8. Meu Vitor Índia Serra, desça para nível de voo 050. Somos 4-5, linha da direita, chame o sol Salvador, 1-2-1, desce ao lado. Deixa eu ver aí, 2-1 na controla. Peraí, navio mais menos. 204, vitor para sequenciamento, curva esquerda para o 205, permite a localizador, agora de último vetor para interceptar. 3.10.3304. O 960 foi autorizado pelo CIDA até o nível de voo 060. Autorizado, descida para 4.000 pés, do Corinthians Serra, aqui na Gama, 0, Uranage. Autorizada por hoje, 3304, na matéria do seu até 3.000. O 960, autorizada por descida para... desça para nível 050. Autorizado, descida para 2.000 pés, em condições de interceptar sinal ILS 1.000 metros. Afirma, 2.000, porta estabilizada, calçada 3.04. Relativo. E por onde a Serra, autorizado, descida para 3.000 pés, que é legal, na 0.09. Identificação dessa via chega da BF para nível de voo 060. Para o 060 hoje, né? E por onde a Serra, pela percepção com o localizador, curve à direita na proa 065 e forma estabilizada. Controle ciente, controle 304, chame torre, sequência 198, decimal 95. É, 3304, Palma Victor, Índia Serra, reautorizado, descida para 3.010 e como conta estabilizado. Como está seguindo o 1-2-3-2-0, como é o 4-0 de carro de speed, no posição de 2-0-7-0. Eu sou o Victor, eu sou o Victor, estabilizado. Tem a chegada de transporte, por favor. Bom dia, ajuste no 09, avistado, autorizado, pouso, pistão 0, vento 1,60 graus, 1,09. Desde pouso no 03, 304. 1,90, início de redução para 2,09, reautorizado, descida para 2,700. Legal na 020, final IELS autorizado. 1020, está autorizado o ILS, descendo 2000, reduzido para 2,10. Estou 1,60. Estimativo. Velocidade para 2,509, ao número 4. 2509, eu estou em 63. Ao meu retorno de serra, agora chama 3, frequência 1,18,95. Eu sou o Matheus, passo a Romeu Vitor Índia Serra, bom dia. Passo a Romeu Vitor Índia Serra, bom dia. Confirme que o seu autofone no externo é cancelar e prosseguir para o meu corpo. Vitor Índia Serra, ciente, você pode parar a mudança de regra. Bom, 891, aciona identificação do estadio chegada bom mês de 1 para a nível de voo 070. Chilar 6323, autorizado descida para 4.010, Senegal na 020. 4.000, 1891, reautorizado, descida para o nível 050. Sol 3304, solo 58, primeira direita, chame o Sol Salvador, 121, décimo 9. A direita 219, está na 3304. Sol Salvador, está aí de serra, passou em serra, baixou o servo, cancela e transfere o Zota para mim. Vitor Índia Serra, o solo foi modificado 58, cruza esquerda, base pela direita, pistão 7, reporte final, pistão 7. Vai chamar no final, deu 7, Vitor Índia Serra. Linda Juliette, destaque. Vitor Índia Juliette, centro de acionamento, reporte ponto taxi. Copiado 05 agora. Torino da Serra, confere o ingresso, por gentileza. 500-160 graus, 109. No táxi, poste na taxiológica, fique atento à movimentação no mais 4. Vitor, Índia Serra, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista 17, vento 160 graus, 09 graus. Vitor, Índia Serra. Faz o fluxo sair do pátio. Vai para o lugar da Aerostar. Sete. No 8 do sinal 95. Foi, quase que entrava. Agora é a zero. Estamos de boa, no 160, sem ar estabilizado. No 160, bom dia, ajuste no 0. 1020. Continua a aproximação, a zero e a primeira sair do posto. Bom dia, com 1.020, para dar a observação ao 1160. O Vitorinha Juliette, autorizado ingresso, pista 17. Palmeiras Vitorino da Serra no solo 01. Se você lembrar a direita, opa, com a G no autorizado backtrack, saco de pista, recorte da melhor pista na taxa, opa. Auxilo, o Xanel 623 pode prosseguir. Xanel 6323, após ter autorizado descida para 2010, que legal no 020, final de alerta autorizado, pão estabilizado. Gente, após tê-lo, desce para 2720, informarei estabilizado o Xanel 6323. Cinturinha Serra, gente, estacionado para construir. Vitorino Juliette, ciente, quanto é a posição? Tá passando data para Califórnia e o estacionamento é forte para o Foro 4. Autorizado decolar, 17, vento 140 graus, 07 horas. 0. Solo com 04, livre à direita, chamo São Salvador, 121, 19. Direita, 219, voo, mano, mano, mano, mano. 6-3-3, está estabilizado. Seguinte, eu chamo a 6-3-3, chamo por frequência 1-1-8, visto mal 9-5. 2-5, obrigado. Pené 6-3-1-2, a oleagem está autorizada para decolar, pista 1-0, vento 1-60 graus, 1-0-2. Bom dia, Chile 6-3-2-3 estabilizado. Chile 6-3-2-3, continua a aproximação, aguarde pista livre. Ajuste no 0-2-0. Aguarde pista livre, 1020, Chile 6-3-2-3. Está passando Vitor, Índia, Juliette, decolado 05. Com a direita, corredor Axé, no farol de Tapuã, chama o controle Salvador, 120-8. Direita pela Shelda 08, não para de tapar, mas escuta pela Águia, viu? Chile 6-3-2-3, ajustado, autorizado, pouso, pistola 0, vento 1-60 graus, 0-9-10. Autorizado, pouso, Chile 6-3-2-3. Chile 6-3-1-2, decolado 0-6. Chama agora o controle Salvador, 120-10-8. 0-8-10-8. Objetivo contrato de aproximação para Pouso em Salvador, mantenha o número 10 e aguarde para o seguro. Só uniforme, autoridade táxi, resposta da Petrônia. Chanel 6-3-2-3, o solo foi ao 09. Livra direita, chame o solo Salvador, 121, 19. 219, obrigado, 6-3-2-3. 198 na João, controle ciente, chame por frequência 198, decimal 95. Bom dia, ajuste no 020. Tráfego avistado. Uso autorizado, pista 0, vento 130 graus, 08 graus. 2, chame em Recife, frequência 12.5, até 12.5, decimal 45. 12.5, 45, 6312. Bom, 230, recebendo identificação do Sandia chegando para mais de ano para nível 050. Dessa forma, autorizado ingresso, pista no 7, recorte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Outro aluno no 01 7, vira à direita, chama São Salvador, 121 da escola 9. Direita, 209, 8 na escola. Pode papar uniforme, autorizado no decolar, costuma 7, voltou no 5 graus, 09 graus. Programa 71, nós temos identificação desse auxílio chegando a teste para o nível de voo 060. Direita, coisa do axé, que eu falei para a poxa, meu controle Salvador, 120, meu salão. Divina lá, direita, coisa do axé, delta papal de fome, controle 120, décima 80, chamará no farol de Tapuã. O meu, acho que o meu whisky, por favor.